agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Sua noite, no melhor estilo. Boa noite. Hoje super segunda-feira, né? Dia 5 de maio. E aí, como foi esse final de semana? Feriadão prolongado, hein? Beleza? Então tá bom. E eu, Fábio Pérez, vou contigo durante 2 horas aqui no Encontro Central. O melhor do romantismo pra você, na sua rádio. E tá afim de participar junto com a gente do Encontro Central? Então é fácil, hein? É só mandar um e-mail para ouvintecentral@hotmail.com ou então acessar o nosso site, né? Que é encontrocentral.tk. Você manda o seu recado, tá? Você pede sua música. E lá no site você também participa de um super chat, hein? Conversa com quem você quiser ali no encontrocentral.tk. E a gente começa essa super segunda-feira com Bryan Adams, Heaven. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Yeah. músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. Plain to see. then you're the only one for me. And all repeat steps, one, two, three, I make you fall in love with me. If ever I believe my work is done, then I'll start back at one. Yeah, yeah. Themselves out and all emotional once you know what it's all about. Hey, and undesirable for us to be apart, never would have made it very far. 'Cause you know músicas inesquecíveis. Teve Brian McKnight com Back at One, também Bruce Springsteen com Street of Philadelphia e Brian Adams Heaven. Chegando aqui, CNC Music Factory com Take a Talk. Estamos apresentando Encontro Central. Thank you. as canções imortais. Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez. Even lovers need a holiday. músicas inesquecíveis. Chicago, Hard to Say I'm Sorry, também Celine Dion, Because I Love Me. E CNC Music Factory com Take a Talk. E daqui a pouquinho a gente volta com muito mais aqui no Encontro Central. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Abrindo mais um bloco do melhor do romantismo, tem Chris the Bird com Lady in Red. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Can't see the light.

Estamos apresentando Encontro Central. Creedence com Have You Ever Seen the Rain, também Creed, Don't Stop Dancing e Chris de Burgh, Lady in Red, chegando Cyndi Lauper, True Colors. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Yeah. músicas inesquecíveis. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Essa foi para você matar a saudade aí com Dennis Williams, It's Gonna Take a Miracle. Também Debbie Gibson, Lost in Your Eyes, no ano de 1989. E Cyndi Lauper, True Colors. Já já tem para você a tradução do dia. E vai participando juntinho com a gente, hein? É, através do e-mail ouvintecentral@hotmail.com ou então através do nosso site, né, que é o encontrocentral.tk. E lá também tem um superchat para você participar, né, bater um papo, né, conhecer novas pessoas. Então participe aí do Encontro Central. Estamos apresentando Encontro Central. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Abrindo mais um bloco com ele, Eric Clapton, Tears in Heaven, na tradução do dia. Agora, no Encontro Central, tradução do dia. Você saberia o meu nome se o ouvisse no paraíso? Seria a mesma coisa se o ouvisse no paraíso? Eu preciso ser forte. Seguir adiante, porque eu sei, eu não pertenço aqui ao paraíso. Você seguraria minha mão? Você me ajudaria a ficar em pé se eu ouvisse no paraíso? Vou encontrar o meu caminho pela noite e pelo dia, porque eu sei que eu não posso ficar aqui no paraíso. O tempo pode te abater. O tempo pode deixá-lo de joelhos. O tempo pode partir seu coração. Você já implorou? Já implorou? Existe paz, tenho certeza. E eu sei que não haverá mais lágrimas no paraíso. Você saberia o meu nome? Seria a mesma coisa se eu ouvisse no paraíso? Eu preciso ser forte e seguir adiante, porque eu sei, eu não pertenço aqui ao paraíso. Estamos apresentando Encontro Central.

just can't see. You're so far away from me. You're so far away from me. Check it out. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Just make you feel lonely.

músicas inesquecíveis. Foi pra você, Rob Carey, também Emílio Santiago e Verônica Sabino. Tudo o que se quer. Também Duran Duran, A Matter of Feeling, Dire Straits, So Far Away From Me, Diana Ross, Missing You, e teve a tradução do dia com Eric Clapton, Tears in Heaven. Músicas inesquecíveis. Encontro Central. E abrindo o nosso último bloco aqui do Encontro Central, tem a Evanescence, My Immortal. O coração batendo mais forte. Encontro Central.

never left by you. Canções imortais. Gabriele, Out of Reach. Também Frank Valli e Evanescence, My Immortal. E agora Dino Vanelli com Hurts to Be in Love. Encontro Central. O coração batendo mais forte. Encontro Central, o coração batendo mais forte. To make

So I set out to cut myself, and here I go. But don't give me choice, 'cause I'll just make the same mistake again. Ooh. And maybe someday we will meet, and maybe talk and not just speak. Don't buy the promises, 'cause there are no promises I keep. And my reflection troubles me, so here I go. Canções imortais. Fechando mais um Encontro Central com James Blunt, Semi Mistake, também Gloria Estefan, Don't Wanna Lose You e Dino Vanelli, Hurt to Be in Love. E tá a fim de participar aqui do nosso Encontro Central? É muito fácil. Mande seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com ou então participe do nosso site, né? É o encontrocentral.tk. Entra lá, deixa o seu recado. Também participa aí de um super chat para você conversar, bater papo, conhecer novas pessoas e também interagir juntinho com o programa, tá bom? E não esquecendo, mandar um super abraço aí para Adriana de Souza, ela é lá de Mendes, né, no Rio de Janeiro, e ela diz que ouve Encontro Central todas as noites a partir da meia-noite, né, na sua rádio. Então, Adriana, brigadão aí pelo recado, e pega aí essa galera que curte aí juntinho com você no Encontro Central, mande seu e-mail, mande seu recado, participe juntinho com a gente aqui do Encontro Central. Para você, um forte abraço, um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Até o nosso próximo Encontro Central.